Pro Polão em Tio Azul, 6973. Segundo 6973, boa noite, contato radar, sua para o nível de voo 320, via saída Salvo Uno. Só para o 320, descida Salvo Uno. Visão almoçador, autorizaria a Prodileda para o Azul 6973? Azul 6973, autorizado, Varleda. Comando Leda, 6973, obrigado. Portugal, 0-2, clear the line up and wait to runway 10. Clear line up and wait to runway 10, Portugal 0-2. Portugal 022, clear the line up and take off runway 10, wind 180 degrees, 12 knots. Clear for line up and take off runway 10, Portugal 022. Está estabilizando com o campo a vista, gol no 645. Estou no 645, chame a torre em 1-8-9-5. 2-9-5, Sérgio. Chame 1-4-3, junto para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LS-X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 LS-X-Ray, reporte estabilizado, 1-4-3, livre da restrição em Pelô. Cancelada restrições de velocidade em Pelô, chame 1-4-3. Bem, canceladas restrições em Pelô, descendo a 2.000 pés, 1-4-3. Oi, boa tarde, eu vou no 645, 2 milhas para o externo, ainda não está baixado e travado, já avisou o convite. Vou no 645, aguarde pista livre, ajuste o altímetro na 015. Aguardando pista livre. Portugal 022 Airborne at 30, contact Salvador Departure Control 120.8. 208, Portugal 022, abraço. 645, tráfego avistado, autorizado pouso de pistola 0, vento 180 graus, 149. Pouso autorizado para o gol no 645, né? Portugal 022, radar contact on departure, climb track level 370 via Momo Departure. Climb level 370 via Momo Departure, Portugal 022. Salvador, o 6973 Azul solicita com referência ou de motiva, se possível. Azul 6973, aguarde, mantendo a lida. Sente. 6973, o centro autoriza a approach com base. Confirmo, foi por 6973? Tráfego 6973, voe com base. Com base, 6973, grato. Controle Salvador, Yankee Romeo Bravo, visual com local de pouso. Yankee Romeo Bravo, sequência livre. Livre, foi Yankee Romeo Bravo, muito grato pelo serviço, boa noite. Boa noite, meu pouso. Salvador, pode calcular o seu NTN, faz a RFP, vou fazer. Position, Continuando em 143, chame a torre em 1895. Torre 1895, 6143, boa noite. Boa noite. Continuando em 1943, X-ray da 10. Continuando em 143, aguarde pista livre, ajuste o altímetro no 05. Guardando pista livre no 05, 1943. Bom, no 645, solo 33, libera a direita, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. 219, bem fácil. Quem abriu isso tudo, pode dar o dedo, tudo. Obrigado. Okay. É 61143, autorizado por Cisco na 0, vento 170 graus, 109. Décima 1. 25 no corre, Recife, o Osmo 6963, boa noite. Boa noite. Gilema 143, solo 36, libera direito, um sol Salvador, no 21, decimal 9. Como 21, 9, acho que era 143, não. Salvador, boa tarde. Gol, o 966, descendo para o 950, formação Whisky. Gol 966, boa tarde. Acione identificação, autorizado via chegada Vomed 1 para o nível de voo 050, ajuste Salvador no 095. Via 1095, gol 1966. Eu posso ligar o 022, contact Recife Center, frequency 125.45. 125.45, pode chegar o 022, obrigado, até a próxima. Salvador, o Papa Romeu encerrou o funcionamento. livre acionamento de Champion Stack. Mike Tarra Golf, autorizado táxi, chame na Romeo, ajuste o altímetro no 0 no 5. Autorizado ingresso 517, chamei ele ali pronto, mais Serra Golf. Mais Serra Golf, autorizado decolagem 517, o vento 170 graus, 109. Rondo 66, desce para 2.000 pés, o ajuste no 095, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Com 1.015, desce para 2.000, autorizada X-Ray, reporte estabilizado. Golfo 966. Controle Salvador, Papa Romeo, Mike, Serra Golf, decolou na sua escuta. Arbor, 1. Papa Romeo, Mike, Serra Golf, contato radar, só para nível de voo no 00, via saída da Arbono. Compreendeu, via Arbo 1, nossa receita 3.000, mais Serra Golf. Papa Romeo Mike Serra Golf, só não tem condições de voar na proa 240? Afirma. Pessoas vão para evitar tráfego e prosseguir na ascensão, curva à esquerda da proa 240, ao estabilizar na proa, livre ascensão, nível de voo 100, caso de falha, cruzar nível de voo 080, reassuma a navegação na proa de elétrica. A proa do 240 está presente, subindo para 100, em caso de falha, após o 080, proa o destino Mike Serra Golf. Golf, em caso de falha, cruzar o 080, reassuma a elétrica. Reassume a Alessa, Mike Serra Golf. Controle, Salvador, boa noite, voo 1966, informação Luiz, que desce para 150. 1966, acione identificação, autorizado via chegada no MED 1, para o nível de voo 050, ajuste no 095. 16 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo 065 indecisa, é um Boeing 737-800. Tá, sentido do tráfego, como é que você arrumou? Você tem o mesmo descanso. O 966, informa o tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, cruzando 4 mil pés em ascensão, é um Cirrus 32. Negativo, virtual. Papa Romeo Mike Serra Golf, tráfego superado, está agora 10 milhas sudeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Elefa. Reaproando Elefa, haveria possibilidade, quando possível, voar direto à Vitória da Conquista? Quem mais Serra Golf, uma das mais à frente será autorizado, informa o tráfego adicional, 12 horas 40 milhas, o Nordeste cruzando o nível de voo no 40 indecido, é um Boeing 737-700. Controle Salvador, boa noite, o Azul 4206, decola Fuca, passa 1500 pés. Azul 4206, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 330 via saída Fuca. Sobe nível 330 via Fuca, o Azul 4206. ILS, gol 1166. Gol 1166, chame a torre, 1895. 1895, 1166. Salvador, ou o 966, uma milha do externo visual com campo estabilizado. Ou o 966, tráfego avistado, autorizado com os pistão 0, vento 170 graus, 109. O 966 com livre pouso na 10. Serra Golfo, 5 graus à direita por 5 milhas. Sente mais Serra Golfo. Roma 966, informa o tráfego 12 horas, 14 milhas, rumo oeste, cruzando o nível de voo 085 em ascensão, é um Cirrus V2. Negativo visual, agora 966. Roma 966, desça para 2000 pés, o ajuste no 095, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2015, chama estabilizado, igual 1966. Solo 56, primeiro direito, Solo Salvador, 21, decimal 9. Direita 29, 1966. No 4206, chame o centro Recife, 125, decimal 45. Centro Recife, 125, decimal 45, azul 4206, uma boa noite. Boa noite. No 6201, reautorizado. Área decolada, zona 0, vento 170 graus, zona 29. 6201, confirmando, autorizada a área decolar da Unosa. Já estamos colhendo na guarda, mas será bom. Bom, muito obrigado. O meu vai ser a Golf e pode formar o estimado de pouso? Vai formar o pouso aos 21 59 2200. Seis 2300, copiado, grata, Mike Sierra Golf. Angosta Golf Uniforme, boa noite, está em contato radar, passando posição coral. Foi na frente de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, reporte no ideia de descida. Meu Mike Serra Golf é autorizado a voar direto destino. Direto conquista, muito obrigado. Chanel 6201 no decolou 59, chama o controle Salvador no 20.8. 208, chama 6201 no voo. Salvador, boa noite, Chanel 6201. Chanel 6201, boa noite, contato radar, confere o nível de voo 360, via saída São Bruno. Via da saída São Bruno para 360, 6201. Solicita encurtado, se possível. O Chanel 6201, vou ir direto Leda após Leda Dócula. Leda Dócula, o Chanel 6201, obrigado. Salvador, gol 1869, ponto 090, pronto. 869, cruzado, né? Mantenha, capitão no 0. Capitão no 0, 869. Estabilizado, gol 1966. 1966, acho minha torre em 1895. 1895, 1966, obrigado. Boa noite, Golo 966, tá 2 milhas do dia certo. Golo 966, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1809, graus 09. Ajuste altímetro na 0 no 5. 05, trazado pouso, pistão na 0, gol 1966. Golo 869, decolou 02, chama o controle de Salvador no 20.8. 208, 869, obrigado, boa noite. Sou Salvador, boa noite, Azul 87 no 2, ponto esperado no 0, visual com gol no final. O azul 2712, após passagem do Bang da Gol, está autorizado a LR manter, cabeceira 1-0. Após passagem do colega, autoriza do LR manter 1-0, 2712. Ficou 1-8-6-9. Estranhança, Golf e Uniforme da Ponte Aldecida. Tango Oscar Golf Uniforme, desce para o nível de voo 050. Levando ao 050 Uniforme. 121 decimal 9. Direita 219, com 19M. Alinhado e pronto, 2712. Azul 2712, autorizado a decolagem para cima 0, vento 1 aqui 0 graus, 129. Autorizado a decolagem 2712. Xiaomi 1100 Recife, tem 125, decima 1. 251-6201, bom. Romeu Mike Serra Golf. É, escuta certo. Ô, mais não. Controle. Até Romeu Mike Serra Golf, mantenho o nível de voo no 00. Para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife. Em 1126.0, até em 1128.8. Agora 260.288. Obrigado. Boa noite. Boa noite. No 2702, decolou 07, chama o controle de Salvador no 20.8. 208, obrigado, boa noite. 05, autorizado a final do procedimento ILS Sexy Rei, reporte estabilizado. Bom dia, 2105, autorizado o IAI. Controle de Salvador, boa noite, Azul 712, passando 1300 pés. Azul 712, boa noite, contato radar, vou para o nível de voo 150 via saída Conde. Via saída Conde, para o 150, 2712. O TAN 3897, autorizado a decolagem de pistão 0, vento 180 graus, 109. Pode chamar o centro Recife, em 126, decimal 0. 260, obrigado, 80. Salvador, Mike Fox Terra. Salvador, Mike Fox Terra, acione de identificação. Salvador, Mike Fox Terra, está agora 63 milhas no oeste de Salvador, está em contato radar. Foi na proa de Paris e reporte no ideal de descida, o ajuste em Salvador no 05. Ele pode estar no ponto de altura. Tem mais de Fox Serra, desce para o nome 500 países. Bahia e na Ponte Bahia. Contato radar, sua para o nível de voo 320 via saída São Bruno. Via 3297, confirmando o nível de voo 320. 1, acione identificação, autorizado via chegada à mão, reporte unidade descida. Está presente inicial descida, varia a possibilidade de bater o afro do VR. A intenção cancelar mais próximo, pulso na 1-7, Oscar Golf Kilo. Catão Oscar Golf Kilo, autorizado manter a proa do VR e reporte para a modificação das regras. Está presente inicial descida, Oscar Golf Kilo. Gente, Oscar Golf Kilo, desça e mantenha nível de voo 060. 27-2, vem na proa do Alfa Romeo 363. 363, 27-2, graças. Atenção, Golf, Golf, uniforme, chame a torre em 1-1-8-9-5. 9-9-5, boa noite. Boa noite. Boa noite, do Babatã, Golasco, Golf, uniforme. Abuda, Golasco, Golf, uniforme, boa noite. QNH-1-0-1-5. Continue a aproximação, reporte no externo. Passará no externo, Golf, uniforme. 297, boa noite. Por 645, autorizado, NR decolar sem parada, pista 10, vento 160 graus, 1-1 nós. Informo o caravan agora, passando externo na final no zero. Assiste, autorizado, NR decolar 10, voo 645. Informação de tráfego 37700 da Gol, ingressando na cabeceira 10, preste a gente a rolagem. Angolaça, Golfo Uniforme, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 10 nós. Autorizado pouso, o Angolaça, Golfo Uniforme, 10. Voo no 645, decolado aos 20, chamei controle de Salvador em 120, décima 8. 08, boa noite, senhor, obrigado. Eu no 645, contato radar, sua para o nível de voo 360 via saída sul Runa. Leira do Orlu, voo no 645. Na porta da rotatória, o Mike Fox Serra? Mike Fox Serra autorizado, reporte na rotatória quando visual com campo. Controle no 645, autorizaria a Broad Leda, senhora? Sim. No 645, autorizado voar Leda após Leda Dóquilo. Leda, Leda Dóquilo, obrigado. Angolaça, Golfo Uniforme, no solo aos 22, livre à direita via Delta, chame solo 121, decimal 9. Abatão do Alasca Golf Kilo, desça para 4.000 pés, o ajuste no 015. Ajuste no 015, estamos em contrasito mais tarde, propõe se autorizar pelos condições de voar a rota para o Golf Kilo. Sim, Abatão do Alasca Golf Kilo, plano IFR cancelado 212311, desça e mantenha 1.500 pés, ajuste Salvador no 015, autorizado para a rotatória. Xanai 6259, autorizador em área de colapso, no 0, 160 graus, 0109.